Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Enfermeira, bisturi, tesoura, e o Corinthians? 2-0 pra eles. Serra. Já estou vendo. Sabia que estava aqui. Você ouviu isso? Tô ouvindo algo? Doutor, que cheiro horrível é esse? O que está acontecendo? Bosco chanchada! Filha da puta! Começando mais um Tosco Chanchada Podcast, aqui é Anderson Meira, vulgo Perna. Aqui é Vinícius Fortuna. Paulo Mofo. Aqui é o Hendrix. Esse que tá rindo é o Mocorongo do Zé. Nossa, aí, pô. Fala logo aí, o que eu faço. Aqui é o Zé. E aqui é o Alemão. Tosco Chanchada em formato novo. É. Com as mesmas caras de sempre. É isso aí. Radical. É novo, mas aquela bicicleta tá aqui desde que eu vim primeira vez. É, a gente mudou o formato, não o estúdio da corporação. Ó, né? Fiquei tanto tempo sem vir aqui que o pessoal mudou o formato também. Tem o pessoal com a barriguinha a mais aí. Tá, é, tá grávido. Mas tá pra grávido. Ganhar já. Mas na verdade, se fosse formato novo, não ia ser Paulo Mofo, mas... Ia ser Paulo Lustramóvel. Ou com cheiro de carro novo, né? E hoje no Tosco Chanchado a gente vai falar dos personagens mais legais das histórias, que são os vilões. Com certeza. É, sem eles não tem herói. Sem eles não tem história, né, meu? O formato é novo, mas o assunto é sempre uma bosta. Tudo que é podcast já fez essa merda. É. Mas ninguém fez igual a gente, porque nós somos os vilões nós do podcast. Vai fazer melhor. É. Da gente não tem pauta, não sabe. Boa, cara. Falque. Bora pro episódio então. Vamos. Meio clichê em toda a história a gente torcer pro vilão, cara? É, por causa desse lance do politicamente correto que muitas vezes a gente falou, a gente sempre torce pro cara que é mais ousado, né? Porque o... Ousado. É o cara que sai de tanga na rua. É. Pô, ia ser um vilão, cara. Sabe quem fala isso, cara? Procurador de interiores. É. Designer. É o mesmo cara que pinta uma parede da casa dele de azul. Uma parede. Eu não acho que a gente sempre torce pro vilão, embora isso tenha virado uma tendência agora, por exemplo. Eu duvido que você tenha torcido pro vilão. Tendência também. Tá difícil. É que agora, velho, é um outro nível também, né? Ah, é, ele tá aprendendo. Esse que eu não vou formar, então eu vou embora. Tosco Fashion Week. Tosco Fashion. Mas é nylon? Tinha que aprender palavra pra fazer um negócio. Não, pois no Bastardos Inglórios, vocês torceram pro vilão? Ah, mas é que ali tem... Ninguém ali é mocinho, na verdade, né, cara? Eu não torci pra ninguém, eu gostei do filme. Torce. E no Exterminador do Futuro, quem é o vilão? Vamos falar a verdade. Exterminador do Futuro 1, quem é o vilão? É o John Connor. O vilão não é o pai que tenta melar é o pai do John os planos Connor. Do mocinho? Sim. O nome do filme é Exterminador do Futuro. Aí, né, mesmo, quem é o vilão do filme? É o pai do John Connor. Kyle Reese. Droga! pra mim vai ser sempre o pai do John Connor. Porque, meu, pra mim o herói do filme é o Exterminador, meu. Eu vejo o Exterminador, eu quero ver o Exterminador em ação. Não vejo pra ver o Kyle Reese comendo a Sarah Connor. Então, mas isso porque a gente viu dois, ou não? Eu vi, não sei se você viu, você viu? Eu vi também. Não, é o seguinte. Não, a gente acha o Exterminador legal por causa do segundo filme, né? Primeiro melhorou muito depois do segundo. Se você ver, quem viu o primeiro... Eu vi no cinema em casa o Exterminador 1, mano. Verdade, eu achei legal primeiro. Ah, é um bom filme. É claro, depois que lança o 2, você vê o 1 de novo com outros olhos, né, meu? Mas tem torcida, cara, esse lance de... Ah, eu torço pro fulano de tal, torcer pra um personagem, ou é mais, eu acho que é maior parada de identificação, assim. O único personagem que eu torci mesmo no cinema de vibrar, assim, e ainda perdi minha carteira por causa disso. Foi no Rock, cara. Foi no Rock 3. Não, foi no Rock 3, Rock 3. Rock Lutador, a terceira parte lá. Mr. T. O Mr. T. Ah, mas como é que você perdeu a carteira? Cara, porque ele apostou no Mr. T. Sabe que ele não apostou no dólar. Apostou em uma reprise ainda. Ele achou que era revanche, né? No Rock, mano, é difícil torcer contra o Rock, hein, velho? É difícil. Ele é carismático. O Rock é foda. Ele tem paralisia facial. Ele é retardado, cara. Ele tem paralisia facial também. Cara, agora, do Rock, vocês assistiram o UFC... Que o Shogun perdeu, né? Não parecia o Rock Balboa, cara? Com a boca tudo torta, assim. Ele, Adrian, ele parecia aquele moleque que a beia picou. Já que nós estamos falando de Rock, cara. Qual que é o maior vilão do Rock? O Rock teve um monte, né, meu? Quem é o Ozzy Osbourne? Eu acho que é um cara de Mark Marina. É o cabeção. Comemos junto com o arroz, né? Qual é o maior vilão do filme Rock Balboa? Ah, é o Drago. Mas assim, o Drago, ele é um cara antipático pra caralho no filme, assim, e tal. Vai falar só porque ele toma bomba? Só porque ele toma bomba? Eu falei nada. Então, mas assim, não tem aquele lance também de você fica com tanta dó do mocinho, assim, do filme, no caso do Rock, assim, que você acaba se identificando com o cara, assim? É aquele lance da superação. Porque a gente vive uma vida difícil e tal, então é a hora que o cara se supera. É igual o Karate Kid, cara. Você sempre torce no final pra ele dar aquele pulo. É o Eye of the Tiger, né, cara? É, ué. Você tem que ter isso na vida, meu. É, exato. Mas é foda, né, cara? Lembra do Distrito 9? No Distrito 9, quando os camarões lá despedaçam, mano, cara. Você... Os camarões. Você lembra do Forrest Gump? Não, camarões é como eles chamam. Buba. É o fim do Buba, né, mano? Buba cai no mar e os camarões têm sua vingança, né? A vingança dos camarões. Seria a namorada, seria a namorada do Forrest, a vilã do filme, cara? A Jenny? É. Ah, não, a Jenny. Porque ela é a que mais fode com a vida dele, né? É uma maconheira de merda, velho. É uma ripezinha suja, velho. Suja. A idética, cara. É. Ainda deu porque é retardado, mas... Deu pro cara sem perna também. Não, ela não deu, velho. Deu pro Buba. Né? O Buba achou que era um camarão gigante. O Buba com um pênis igual do perna lá. Depois deu forte, mas... Jenny, por que você não sente prazer? Você é arrombada, né? Depois da Jenny Hendrix, né, cara? Não. É isso, cara. Nada pessoal. Don't fail me again. Existe história sem vilão? Assim, história boa sem vilão? Sem vilão? Ah, existe, cara. Tipo. Cidade de Deus. Todo seu vilão. Carandiru. Não, vamos pensar. Pera aí. Alguém nunca se identificou com o Zé Pequeno, cara? Ó, oh, Joseph Liro. Não aposto em você, não, né? Aqui, ó. O José Liro. Aqui. Zé Pequeno, né? A vida inteira. Não, esse é o pequeno José. Então, mas e aí? Igual, por exemplo, o Tropa de Elite. Quem seria o vilão ou seria o Capitão Nascimento um anti-herói? Não, anti-herói. Porque ele é politicamente incorreto. Anti-herói. Então, ele não é mocinho. O pessoal torceu pra ele como mocinho. Anti-herói. Mas ele cai, não é mocinho. Ele cai na mesma questão do Aldo lá do Bastardos Sem Glória. Do Aldo. É, né? Que é o personagem do Brad Pitt. O Aldo é o vilão, cara. Seu Nono, o que você acha dos anti-heróis, seu Nono? Eu acho uma bosta. Quê? Antifurto. Pois é, mas você falou do distrito. Do distrito 9, O cara que começa a virar aquele camarão lá é um filho da puta, né, cara? Ele é. Ele queria fazer umas pesquisas com os camarão lá, depois ele tomou no cu. Acabou virando um camarão. O Bubba comeu ele, né, cara? Ficou muito na praia. Bubba comeu ele, ó. Bobó. No caso, o Bubu. Ele tá lá. O beijo do Bubba é igual do Shogun. Lembrando de rock de novo. O Bubba não parece o cara do Rock 6, o vilão, o lutador antagonista do rock lá, meu? Verdade, cara. O Benção Vermelho. Aquele cara lá é um vilão, não? Não sei. Ah, ele é um coitado, é, cara. Você é um vilão, você tem que ter carisma, ó. O cara não tem nada, velho. O cara não é desafio pro Rock Balboa. O vilão do rock é a vida. Boa. São as dificuldades que ele supera. É a idade. É a idade. São problemas da vida real. É, rock, cara, é um dor de vida. I am your father. Qual que é o vilão do Rambo? Rambo 1. Rambo. Quem é o vilão do Rambo 1? É a porra. É os Estados Unidos. É a polícia. É a sociedade dos Estados Unidos. Guerra do Vietnã, que deixou ele retardado. Eu também concordo com ele. Mas tinha um outro cara lá que ficava. Não, foi o cara que deu uma mangueirada nele lá. Mangueirada. Deu banho gelado no cara. Essa parte do filme pulei. Deu banho gelado no cara lá. Pegou o cara. O xerife lá. Colocou o negócio nos peitinhos. É, os caras forgaram com ele e arrebentou todo mundo mesmo. É. Cara, mas... Ele começou a entortar a boca, certeza. É, naquele lance lá. Tava frio, cara, tava quentinho na cela. Aí o cara tirou ele de lá, deu um banho nele. Ele... Todo confortável. Tava quentinho na cela. Todo confortável. Né? E tem uns vilões, assim, que fogem daquele... Dos heróis. Não, do clichê, assim, de que o vilão sempre se foge no final. Que é o, por exemplo, o serial killer do Seven, cara. Boa! Ele ganhou. Nasci no propósito que ele no tinha, assim, dele, ele ganhou. Cara lá no inferno, Porra, é um baita vilão mesmo, hein, cara? Foda. Sim, ele é um cara que depois que você vê o filme, você se identifica com ele, cara. Ele tem o maior vilão de todos. Ele aparece 5 minutos no filme, só eu acho. O cara do... O vilão do Advogado do Diabo, né, cara? Aquele que não desiste nunca, né, meu? O pai da mentira. É? O senhor das moscas? O Dito Cuja? Sete pés? O Cramujão? O Tranca-Porta? Será esse o maior vilão de todos os tempos, cara? Incompreendido, talvez? Não, eu acho que ele é o maior de todos os tempos. De quem? Incompreendido, pô. Que compreensão tem que ter numa coisa maligna dessa, rapaz? Então, maligna depende do ponto de vista. É, porque vilão, a palavra vilão, assim, hoje a gente entende como um cara que faz coisas ruins e tal, mas se a gente pegar no início, assim, sei lá, Roma lá, o cara era vilão, porque o cara era o camponês, né? Então ele não tinha os costumes, ele era o pobretão ali, o... É a ralé, né? É, aí era o considerado vilão, e na era a perifa da época. É, totalmente, favelado, né? Corintiano. É o Guito. Hoje é ladrão, corintiano. É, e depois foi, assim, o termo foi evoluindo, assim, aí, sei lá, na Idade Média, era o cara que não era nobre, era o vilão. Também, entendeu? Aí, nada depois... a ver, isso é diferenciação de classe. Pega aí, nada. Não tem nada a ver a vilania, a maldade por maldade com a classe social da pessoa. Não, ele poderia ser um camponês. Tô falando no termo, tô falando. O vilão termo. Robin Hood é o da Inglaterra. Então, Paulo, toca aí, Paulo. Não, mas peraí. Hoje a gente vê o rei da Inglaterra como vilão, mas na época o termo vilão era dos pobres. Mas os pobres tudo via o rei como vilão, irmão. Ah, e a maioria é a voz do povo, né? A voz de Deus. Então quem tá certo, pô? É o pai da mentira. Cara, vou dizer, eu não pesquisei nada disso, mas assim, eu tenho a impressão de que, apesar da palavra ser a mesma, elas têm origens diferentes. Eu acho que esse vilão da vila, como é o termo usado na Idade Média, é uma coisa. Eu acho que o vilão que a gente usa é para pro bad guy, né, pro antagonista, vem na verdade da palavra vil, né, que é uma coisa maldade, né? Vilão era na Idade Média uma pessoa não pertencente à nobreza. Hoje em dia, o termo vilão é usado para indicar a pessoa que pratica maldade. Os sinônimos de vilão são mardito, marvado, Lex Luthor, Satanás, capiroto, corintiano, maloqueiro, fidi, rapariga, malaco, aidético, perigoso. Ha ha ha ha, eu disse gozo. Ha ha, é isso aí, porra. Viu só? E a gente tá fazendo um podcast hoje ou a gente voltou pro passado e tá fazendo um podcast em 1210? Nós nunca vamos saber. A gente tá fazendo um podcast sobre pessoas da vila ou tá fazendo um podcast sobre pessoas malignas? É, eu acho que tem a ver com vil, né? Então eu ganhei essa discussão, Zé? Tá, pode ser. Música do rock pra mim. Esse é o vilão. Pera que é o vilão, ele perdeu. Perde o Mr. T. Ele é o Balrog também. Cara, já que o Vinícius falou do pai de todos os vilões, nossa, ele tem os representantes dele da Terra. Sacanagem! O Toninho. Toninho Del Diabo. Ele é um grande vilão, cara. Tem um vídeo no YouTube que, cara, ele zoa demais o Henrique Cristo, cara. Ah, mas eu também. Ele é firme. Mas vai lá então. Que mal ele fez pro mundo ou pra alguém zoando o Henrique Cristo? Não, ele propaga as ideias dele, ele tem a igreja dele, tal. E aí, vai. Eu acho que daí vai ser um vilão demais, mano. Sei lá. Se ele extorquisse os fiéis dele, igual o Sérgio Guedes aí, né? Igual o Henrique Cristo. O Henrique Cristo é maior, mais vilão do que o Tony Diabo, porque eu. Sei lá, que ele come aquelas minas. É, ele fica batendo. Acho que ele é broche. O Tony do Diabo tô comendo. Uma banguela lá do Pânico. É, então, ele fez o quê? Ele foi participar do Pânico na TV lá e tinha umas minas lá e tinha uma banguela lá meio esquisito que os caras arrumaram ela. E ele tá tentando comer ela, cara. Ele tá lambendo ela. Credo, cara. Então, cara, o cara é vilão estiloso. Quem são os três maiores vilões de todos os tempos? Ah, difícil, hein? Eu voto no capeta em primeiro. Satanás, mano. Satanás, seu. A serpente, cara. O capeta, o cramunhão e o piroto. Tem o Drácula, mano. Tem o Drácula. Podemos mano. Ver um certo um padrão aí. Tem que ver como começa com C. Tem o Drácula, mano. Tem o Drácula, mas já é letra D. Drácula, mano. Então, mas aí que tá. A gente não cai numa situação em que. E o Nero? O Nero é um bom também. Nero? Pô, mano, o Nero é loucaço, né, mano? Botou fogo em tudo. É, os psicólogos. Ah, é, eu tô falando do Nero, do nosso programa aí. O Nery. Cara, mas os psicopatas, eles podem ser considerados vilões? Porque não, às vezes os caras. Sim, mas às vezes os caras não sabem o que tá fazendo. Às vezes o cara não mexe, não. Mas o cara não mexe. Tudo que não, não, mas é igual o Vinícius falou do Drácula. Mas o Drácula, ele pega o sangue das pessoas, chupa o sangue das pessoas pra sobreviver. Mas ele foi no Vlad Tepes antes de ser o Drácula. Ele colocava uma estátua no seu cu e deixava você lá morrer. Não, no meu não. Nos seus antepassados. Fala pra ele que a gente não tá vivendo. Então, mas nessa época. O Vlad era considerado um mocinho, né? Ah, é. Vlad, o empalador. Um não. Mocinho. Tu não imagina? O que a minha filha tá fazendo? O senhor empalador. Hoje? Tinha pôster do senhor empalador hoje? Na parede dos quartos menininhos. O Pérez já tomou o pôster do senhor empalador. Não, ele não é mocinho, velho. Pro povo dele poderia até ser, porque ele dizia que defendeu o reino dele lá do os turcos, eu acho, que estavam invadindo lá a parada. Mas, meu... E pro resto do mundo, cara? É, então, mas assim, tem situações em que o cara é mocinho, aí ele, sei lá, se desvirtua na vida aí, não pega gosto mais pela coisa e vira vilão. Sei lá, Darth Vader, por exemplo. Eu não vejo assim, eu vejo, por exemplo... Quando o mocinho não pega gosto pela coisa, vira viado, cara. Eu crepúsculo lá. Eu não vejo assim, eu vejo, na verdade, que depende do ponto de vista, de que lado da história você tá. Líder político que pra... Pro povo dele pode ser um grande herói, pro país inimigo é um vilão. Então em guerra não existe vilões. Depende do ponto de vista, os dois lados. Existe vilão. Se você tá do outro lado, você é o vilão. Não, pra quem tá de fora, então não existe vilão. Pra gente aqui que não... É, se você pode... Não, você acaba a partida. Se você tá no partido... Eu tomei de vilania pelos atos. Pelo que diz a lenda, claro. É, porque aí você toma partido, né? Você não tá considerando o ponto de vista dele e da equipe dele, digamos assim, ou do grupo dele. É, porque o efeito do ato tem o contexto também, né? Claro. É. Nossa. Sério isso aí, né? Triste agora. Don't fail me again. Então, vamos falar de outro vilão. E a Mini Ranheta? Mini Ranheta é o vilão do Pica-Pau. Ela saiu meio chata, cara. É. Ela era a vizinha que todo mundo odeia, assim. assim, se for ver. É verdade. É vilã, pô. Meu, e ela achou a coisa mais idiota do mundo, que é ovo de camelo, né? Você lembra que tipo, não é ovo de camelo? Camelo nascendo de ovo, cara. Você não viu esse episódio? É coisa surreal, cara. Lembra do puxa-frango, mano. Puxa-frango. Frank. Tinha um cara do meu time que é igualzinho aquele cara, galera. Tinha o queixão, assim, ó. Então, Frank, esse lance do queixão aí, que lembra o que o Zé tava falando de ponto de vista, aqueles vilões heróis, o Capitão Guapo, que se transforma no Falsão. Olha, né? O Henry, Dominão do Falsão. É, ele aperta o botão branquinho, está na hora de transformar. Cara, e apertava assim, cara. O coiote do Papa Légua. Henry, nós não estamos vivendo em 1200, cara. Ele é um coitado, ele não pode ser o vilão. Não, o vilão é o Papa Légua. É um coitado, o vilão é o Papa Légua. O vilão é o Papa Légua, o coiote ele só tá querendo comer. Tá querendo comer, né? E no bom sentido aí. Tá certo que ele é burro pra caralho, né? Porque, sei lá, ele compra dinamite pra tentar matar o cara, ao invés de pegar o dinamite e comprar com ele. Mas ele não é burro, cara. Ele pede uma dinamite, faz explodir uma pedra que vai cair em cima do Papa Légua. Fora o roteiro dele, né? Ele cai aqui, faz um storyboard. Não, ele faz explodir uma pizza. É os caras da Acme, que sempre faz os bagulho que dá errado, né? É verdade. A Acme é o grande vilão. Os máscara. A corporação, a corporativismo. De má qualidade da corporação Acme. Isso mesmo. Exatamente. Definiu legal. Que dá uma espinha. Já serve pra alguma coisa. Bom, mas no Pica-Pau, você fala, o Pica-Pau é uma filha da puta também. Véio. Verdade, cara. Não, mas ele o Pica-Pau é um filho da puta. Ele tá lá dormindo, vai passar uma estrada, vai tirar um rachador. Não, esse aí é o Pica-Pau novo. É aquele pior rachador, mano. O rachador é da puta do mundo. Deixa o guarda louco, pega aquele passarinho. Deixa o guarda louco. Vem contar. Que tem aquele pica-pau louco de aço, né, cara? Aquele com a perna grossa louca. É, velho. É, então, mano. Diabente. Diabente. Falando do guarda. Lembra do guarda Belo? Era o vilão do Top Cat. Do guarda-belo da praça é nossa. Eu lembro do guarda Juju. O guarda Juju. O Top Cat, pra quem você não sabe, é o Manda-Chuva. É o Manda-Chuva, né, Manda-Chuva. Ele tinha o guarda. Como é que é o nome do guarda do Zé Colmeia? Era Belo também? É o Belo, é o mesmo. É o mesmo? Você não sabe que é Belo? É mesmo? Não sei. É o guarda de Yellowstone. É. Pronto. Tio do Capalhões lá, o careca também. Né? Sargento Pincel. Sargento Pincel. Na TV Pirata tinha um careca também, lá. Durante posso falar que o... é verdade, cara. Puta posso falar que o vilão da Sebastião era o Mussum, só que era preso. É foda. Não, tinha uma cara que era bangueira. Stop the pigeon! Ow! Baixo Astral. Eu não vi esse filme. Super Xuxa contra Baixo, Baixo Astral. Nossa. Nossa. É Marlene Matos. Fala aí, Marlene Matos, novela da Globo aí, sei lá, esses porra. E aqueles caras que interpretam um vilão aí na novela, tipo o Jackson Antunes fez e apanhou na rua. Agora na outra novela aí o cara fez o cara que bateu no bicho e os bichos... Pegar o cara de porrada na rua. Arrancaram o pinto. Isso aí, porque a interpretação do cara é muito boa. Sim, eu não uso o pinto. Não, porque o público da novela é muito burro. Ou porque o público é muito burro, cara. Eu acho que os dois, cara. Acho que os dois. O cara é bom fazendo no papel, assim. Claro. É, tanto que chegando no Igor é vilão e não apanhou, né, cara? Chega... Não é vilão, não. Não, ele é... Não, acho que... Não, ele era um... Não, é... Coitado. No contexto... No contexto... É vilão, é isso, eu gostava do Jamanta. É o que o Jamanta... Cara, não, peraí. O Jamanta, ele fez duas novelas com o mesmo personagem. Duas novelas. Cara, é o homem de personagem só. Imagina, mas ele Tony da Lua duas vezes também. Agora estrela do Tony e o da Lua. Já, e a Raquel é a vilã. A Raquel é a vilã. Cara, Odete Reutemann. Odete Reutemann é o Juca Pirama. Juca Pirama. É verdade. O Bruno Metzenga. Ah, não, como é que era? O Rei do Gato. Berlinazzi. Berlinazzi, né? Eu nunca sabia quem era o vilão. Berlinazzi e os Metzenga. Pô, tem o Capitão do Mato, rapaz. No Rei do Gato. Se a moça é o Jorge Tadeu, era sobre ele. Fox Santeiro, era o seu Zimal, tá lá que era o vilão. No Rei do Gado, o vilão foi o Movimento Sem Terra. É verdade. Eu já sou tudo. Ele e o Zé Rainheiro Capeta, né? Zé Rainheiro. Zé Rainheiro. ele e Stedley. A dupla, assim. Pô, falar em vilania, mano. Quem foi o filho da puta que chamou aquela caminhoneira pra pousar Playboy? Né? Pô, ela tá competindo hoje em Fórmula Truck, cara. É. Nossa. Como é que é o nome da infeliz, cara? O queijo dela parece do Humberto Martins, velho. Cara, eu não gosto de Fórmula Truck, mas a última vez que eu vi, ela bateu num cara assim e arregaçou. É mulher, né? Mulher dirigindo. Só dá pra botar um motor, passar um motoboy no carro retrovisor. Pior é, se fosse uma motoboy. Mulheres no trânsito são vilãs? Boa! São. Em Marília são. Por aí eu não sei, mas em Marília são. É terrível. Machista é foda, né? Eu não acho. Eu gosto de mulher. E aqueles vilões que ficam em segundo plano? Assim, tem um filme, um desenho, e tem o vilão principal, e tem o cara que é um vilão também. O capacho, o Asecla. É, o Minimin. Ela no verde. Um bom exemplo desse que o alemão falou é no Matrix. Tem o agente Smith e aqueles outros dois iguais, sem nome, que se metam lá pra causar total horror. Eles são fodão. Igual esses filmes de escola, né, dos anos 80, que sempre tem o diretor. Não, sempre tem o cara que bate em todo mundo e sempre tem os dois. É isso aí, cara. Pode crer. Não, isso aí é maioral, cara. É os caras que estão com o Buller pra não sofrer bullying. É. E no final, quando o fodão apanha, eles tipo ficam do lado do mocinho, né? Começam a torcer. Você é maioral. Tipo assim, me desculpe, cara. Tipo aquele loirinho que apanha o Daniel San, né, cara? Ah, é porque tem um cara que arrebenta a perna dele, bem antes, não é? É igual. É o antagonista. Não. Não, que fala que você é o melhor, é o mesmo. Ah, é isso mesmo. Ele vai lá, ele quebra o Daniel San e fica arrependido. Que ele também é da academia Cobra Kai. Cobra Kai. Demônio das sombras. Quem lembra do demônio das sombras? É um cabaço, cara. Mas na verdade, o fodão ali é o Tiamat, cara. Com certeza. Mas o Tiamat é uma entidade neutra, né, mano? Aparentemente ele vai arrebentar todo mundo que aparecer. É, lá. Porque até o Vingador é um bosta ali. Tem medo dele. É, então. Cara, mas dois vilões que são bosta, na minha opinião. O Lord Voldemort, do Harry Potter. Nossa, eu nunca dei. E agora? O Putina, do Chapolin. E o outro agora que vai causar polêmica. Mamilos! Ai, não. Darth Vader pra mim é um bosta, cara. Olha, pra mim é vilão de nada, cara. Olha aquele capacete dele, que coisa mais patética, cara. Nem tá nas. Não, mas o Darth Vader cumpriu ordens, cara. E ó, assisti os 6 filmes na sequência. Nossa, ele mata uns 5 caras. Velho. Não, porque eu queria ter motivo. Punheta, não, mulher, eu queria ter motivo pra ver por que eu não gosto desse negócio. Porque você sempre falou mal disso. Eu sempre falei mal, né? Agora eu sei por quê. Antes eu falava só pra zoar mesmo. Agora eu posso falar mas com propriedade. Mas é uma visão tendenciosa. Claro. Cara. Não, cara. Eu falei assim, não. Mas ele é tão foda justamente que ele só mata 5 caras. Ele não precisa botar a mão na massa. Não, mas sabe o que é? O vilão mesmo não. Ele mata pessoas da equipe dele. Porque fala assim, você, mas, almirante não sei o que, não cumpriu. É do Grêmio, ele não consegue matar ninguém. Consegue, ele é completamente incompetente, né, cara? Total. Mas não consegue calar aquele robô, aquele androide. Mas é uma marca do vilão também. Incompetência, cara. O vilão não sai voando. Mano, aquele robôzinho sai voando, cara. Nem sempre o vilão tem que ser o mais fodão do. Ó, ele usa uma bateria liar no peito, não, cara. Não é a Darth Vader pra mim é um lixo, cara. Pra mim, aquele cara que é o mestre Shogun é muito mais foda, cara. Sem contar que ele não tem as duas pernas, dois braços, deve ter capado o pau. É. Não mexe ninguém. Tem asma ainda. Cara, mas que nem o Lex Luthor é um vilão incompreendido. Porque assim, eu não conheço muito bem a história, mas dizem que o Lex Luthor, assim, ele acha que. Ele acha que ele tem. Ele é um mocinho, né? Pô, ele é alienígena dentro da Terra. É, justamente. O cara tá tentando defender o planeta. E aí, quem tá certo e quem tá errado, mano? Tudo depende do ponto de vista, porque o alienígena. Eu sou terráqueo, tô no ponto de vista do. Então, mano. Mas o alienígena que ele quer expulsar tá protegendo você, né? Ah, eu não preciso de proteção. A maioria dos inimigos apareceram por causa do alienígena. Essa é a desculpa do Lex Luthor, cara. Eu tenho todas as desculpas do Lex Luthor na ponta da língua. Você pode falar aí até amanhã. Você que ele parece o Whisper de uma mina, assim. Não, mas ele era ruivo antes, cara. Aí, era o ruivo Henning. Cara, putz, cara, foi meio ruim. Eu lembrei daquele moleque do Esqueceram de Mim, que ele fica zoando o... O Carlos de Manga. Ele é o vilão, né, do... Ele é... ele chama o cara de cara sem manga. O Lex Luthor perdeu os cabelos por causa do Super-Homem. Por isso que ele tem raiva do Super-Homem. Ah, é? Mas essa é a história antigona, né? Nada claro que uma peruca não resolvesse, né, cara? Ah, mas não, mas não é a mesma coisa, né, porra? Não é a mesma coisa. Não é assim, pô. No íntimo do cara. Como é que é, né? Fail me again. Animal Lecter. É, mas aí tem aquela questão. Você falou, se o cara é psicopata, é louco, ele não é vilão? Ah, eu acho que é. Eu acho que é, porque o se Seven, ele tem inteligência, o vilão do Seven é louco. Não é, tem Chico Estrela. Nenhuma. Mas no caso do Hannibal, se você pegar o principal filme da série, que é o Silêncio dos Inocentes, ele não é o vilão. Na verdade, ele é, se for ver, ele é o cara que auxilia a Clarice a pegar o vilão do filme, né? Claro. E no ele é um vilão. Ele é um vilão. Ele é um vilão, mas não é o vilão. É o vilão. Especificamente. No Dragão Vermelho é a mesma coisa. Ele é um vilão. Ele só tá, digamos assim, na ativa mesmo. Ele é quase um anti-herói, cara. Ele é quase o terceiro episódio, né? Ele é mais um anti-herói do que o... É, como ele tá preso, ele é anti-herói. Se ele tivesse solto, ele ia ser vilão. No Hannibal, ele tá solto, né? Não tinha o que fazer. E como ele é velho também, então já... Mas que personagem foda, né, cara? Então, mas já que o Lex falou dos bunda mole, tem aquele bunda mole também do Gladiador lá. O Cômodos, que é o Joaquim Fênix, né? É que ele era muito acomodado. Mas tempo que não tem buzina, né, cara? É, troca a buzina do Shaquille. Cara, voltando a editar com o maior prazer a buzina do Shaquille. Voltou, né? Buzinão calor. Cara, vocês prometeram que ele tinha novidades. Cara, agora um vilão que eu acho legal. Se ele fosse o vizinho do Red, como é que ia ser o nome dele? Incômodo. Tira a buzina da mão, chapinha. Deixa a menina cantar, chapinha. Não buzine ela não, chapinha. Cuidado que a menina é... Não, muito ruim, vai, vamos voltar. Incômodo. Cara, agora tem um filme chamado Desventuras em Série, do Jim Carrey, que ele faz vários vilões. Esse e um melhor que o outro, cara. Que ele tenta pegar as criancinhas lá. É o Michael Jackson. É muito bom, muito bom. O Zé, cara. Ele faz um Grinch também, né? Faz, o Michael Jackson. O Michael Jackson. Cara, quem não assistiu esse filme, Desventura em Série, cara, tem a hora que ele faz o italiano, é sensacional, cara. É demais, cara. Um bom vilão do Jim Carrey é o Cable Guy, cara. O Ricardo. Não, é muito foda, meu. Não, que filho da puta. Cara, eu né, conheço vários assim, cara. Cable. Você dá uma trela. Ele é o Mark. Então, exatamente. Ele só tinha que ser amigo do cara, né? É o Mark também. Ô amigão, você é meu amigo? Tira a tua casa. Você pega Marco, no. Marco. No Debi Lloyd. Eles podem ser retardados tudo, mas, meu, ele sacaneia direto, ele é um espertão, né? É. Ele vende o passarinho pro moleque lá. O Jim Carrey fez vários vilões legais, aquele... O Charada, que pra mim roubou. É o que salva do filme. Não chega a salvar o filme. É o único que dá pra ver no filme. Mas não transformou o filme em completo lixo e inútil. É a única coisa do filme que dá pra ver, pronto. O Batman tem os melhores vilões. O maior vilão do Batman. Quadrinho. A DC tem, cara. Eu também tem o Lex Luthor, tem o Coringa do Batman. Eu acho que o conjunto de vilões do Batman é muito foda, cara. O maior vilão do Batman é o Joe Schumacher, cara. É verdade. É verdade, com toda razão. Ele quase matou o Batman, né, cara? Se bem que o Tim Burton tá ali, né? Não, o Schumacher. O Tim Burton fez a mulher gato que ficou. Não, o Batman retorna. O Pinguim, cara. É o mais chamado. O Schumacher é o maior vilão do Rubinho. Não, o maior vilão do Rubinho é os problemas hidráulicos. É o pé dele. Na verdade é o pé dele, que é muito leve. Não, já reparou o Galvão nas transmissões de Fórmula 1 assim? Olha lá, problemas hidráulicos. Olha, tô sentindo aqui um problema hidráulico. Furou o pneu do cara, acabou a gasolina. Problemas hidráulicos. Eu fiquei com medo. Ele tá com diarreia, né? Problemas hidráulicos. Vazamento, né? Eu fiquei com medo, cara. No UFC, ele falou assim, pá! Caim Velasquez caiu por problemas hidráulicos. Não, por falar nisso aí, depois a gente volta pra DC, que eu acho que é um assunto da hora. O Galvão Bueno é o maior vilão do esporte do mundo. Ah, pelo amor de Deus. Cara, velho, eu acho que ele tá doente, ele vai morrer, alguma coisa vai acontecer. Porque o que tá tendo de documentário, de entrevista, pagando pau pra esse cara? Ele vai ser canonizado. Na verdade, a galera quer morrer de bem dele. Cara. Exatamente, o cara deve estar no bico do urubu, cara. Na tromba do elefante. Nossa. No peixe do macaco. Sem defesa, né, cara? No rabo do tatu. Não, voltando, cara. O cara que eu acho legal do baixo é o ventríloco, cara. Nunca aproveitar em filme essas coisas, mas eu acho o ventríloco um vilão muito louco. Que é o boneco que o cara manda, assume a personalidade e é um mafioso, o bonequinho dele. E manda nele, manda nos caras em volta, bate nele e você arranca o boneco dele e fica aí. Ele fica igual um autista, cara. É muito foda, cara. Muito foda. Ele não tem. Ele não sabe o que fazer, sabe? Ele não tem atitude nenhuma, cara. 195 palitos. Eu acho um vilão foda. Tall. Part of the plan. Seu Nono, qual que é o melhor vilão do Batman? É seu cu! É o bichona. Seu Nono, mas o senhor não. Eu não era religioso, não. O senhor não era religioso, meu? Agora eu tô usando drogas. Fumando drogas aí. É. Agora eu sou maloqueiro. Você tá morando na vila agora? Ah, seu Nono? Vilão. Daqui a pouco ele vai pro valão. Seu cu. Ô, seu Nono, como é que é lá no risca-faca lá? Mano, rasga a faca. Mano, escorrega lá mais um. Eu moro lá. É verdade que o senhor compra droga lá no Morro do Pega Pior? Lá no Morro da Gasolina. Morro do álcool em gel. É o morro onde mora o design interior. Né? Olha aí. É, o morro do álcool em gel. Deo Inha coma mafu eu vou. Estudante, seja independente. Nada mais gostoso que mafu marihuana. Foi nada mais gostoso que mafu marihuana. Tenha dinheiro para sua maconha. Tenha dinheiro para sua cerveja. Tenha dinheiro para apostar a sinuca com o... Dindim Estudantil Doutor Cobain. Dindim Estudantil do Tosco Bem. Você estudante pode pendurar qualquer coisa em qualquer lugar, em qualquer hora do dia. Se quiser dar um café no mofo. Isso mesmo, créditos infinitos. É como aqueles truques de videogame. Dindim Estudantil do Tosco Bem. Cadê a maconha? Nada mais gostoso que mafu marihuana. Foi nada mais gostoso que mafu marihuana. Vilões da música. O João Gordo, por exemplo, é um deles, é o vilão do movimento punk. Ele traiu o movimento? Então o Dado Labella não é o vilão, pega aí, mano. Não, eu torci pro Dado Labella, apesar de eu achar ele muito folgado. É verdade. Vilão da música é o Jeremias Maconheiro Sem Vergonha, quando o Roberto. Vilão da música é a igreja. Ah, crap! Por que será, né? Ele levou o Rodolfo, pô. Não é, Vinícius? Levou o Rodolfo, cara. Ó, tem leva logo agora os caras do Rage, leva, sei lá, mano. Leva o Digão, que é mó furão. Ah, leva o Ed Vader, cara. O Darth Vader, Ed Vader. leva tudo. Cara, a coisa mais legal, cara, que eu vi foi a Courtney Love, cara, zoando o Dave Grohl, cara, no SWU, cara. Falando, todo mundo, Dave Grohl é gay. Mas aquele guitarrista do Hole, né? Chamar o David Grohl de gay é elogio, né, cara? Porque o cara é mó transexual. O cara é um traveco, né? Ah, mas é que ele tá no nível 2, né, cara? Super saiyajin. O primeiro cara é uma bichinha. Depois ele fica gay. Depois ele fica transexual. E aí, como eu diria, o cabeção vira tão gay que vira gay. O vampiro do Crepúsculo. A Yoko Ono é vilã, Paulo? Dizem, né? Então, mas será que não colocaram assim? Tinha que encontrar um vilão pra tudo no que aconteceu? Caso, no caso. Então ela é um bode expiatório. Ela se aliou com o Mark Chapman. Acaba com esse ripão aí. Que eu te dou um trocado. Faz ele gostar de arte. Vai. E ele parece o Fernando. Ô, oh, mano, mas imagina, meu, o cara é a Beatle, meu, tinha todas as mulheres do mundo pro cara pegar e foi pegar aquela mina lá, né, velho? Ele é o vilão, cara. Acho que ela sabia. Ele é as drogas, cara. Meu, não, mano, ele... Mas, ó... Ele podia ter feito tudo e não fez nada, cara. O maior vilão da história da música é o Salieri, cara. Quem? Salieri. Nossa. O inimigo do Mozart. Assistam Amadeus. Assistam Amadeus, o cara que matou o Mozart, cara. Eu acho que ele dá de 10 a 0 no Yoko Ono. Mas porque Amadeus, dos Beatles ainda sobrou com o McCartney. Mas verá Amadeus. Nossa, hoje tá foda, hein? Eu acho que, na verdade, o cara errou de alvo. Que nem o Vinícius fala, se eu pudesse voltar no tempo lá, eu falaria pro cara, não, é um cara chamado Ringo, por favor. Deixa o outro aí, para. Não, vai no narigudo. Aí o Fernando se fudia, né? Não, esse não. Então, o Fernando é o John Lennon com o nariz do Ringo. Né? É o John Lennon da vida real. Ele é o John Ringo. O John Lennon 2099. Ele é um amálgama sem o talento musical de nenhum dos dois, né? O Henrique citou música clássica aqui. Eu fiz uma ponte. Perguntar: nossa, o Alex Delarge, do Laranja Mecânica, ele é um vilão? Eu acho que ele é vítima. Eu acho que ele é anti-herói. Anti-herói. E os caras do Transporting? Fala o bando de drogado. Bando de rico. Drogado é vilão, drogado é vilão. Pessoas que são vilão. Que pergunta, drogado é vilão. Eu sei que a gente já falou sobre, já teve um episódio sobre androides e tal. HAL é vilão? Que HAL, mano? HAL 9000. HAL 9000, cara, do 2000. Ah, é porque ele mata toda a tripulação, cara. É verdade. Então, mas ele mata tentando sobreviver também, né? Porque iam desligar ele, né? Também. Então. Foi legítima defesa. O Predador é vilão? Predador, eu acho que o Predador é vilão. No primeiro filme que ele é, tá... É, o primeiro que o bicho chama o Predador, mano. Então, mas aí a gente parte do princípio que todo Predador é vilão. Pra que ele veio? Faz parte da cultura dele, caçar os melhores espécies. Então, volta no negócio. Ele só ia matar umzinho e vazar. Do nosso ponto de vista, ele é vilão. O Roberto Carlos é vilão da Copa de 2006? E no show da Brigada, né, vilão? Ele acaba com a Brigada de um monte de gente, né? Não, o Roberto Carlos, jogador de futebol, ele foi o vilão da Copa de 2006 contra a França por causa do caso da meia. E ele já tinha feito cagada. Da meia perna, né? Ele já tinha feito cagada na é outro final do, de 98. De 98, quando ele tentou dar uma bicicleta, um balãozinho, que virou um escanteio. Zidane. Botou pra dentro. Parecia uma motoca. A mobilete. Pô, isso me fez lembrar de uma coisa, cara. O cara motoca que coloca... é vilão? O cara que coloca... É o bom nome de traficante, né? O motoca. Mutombo. No morro do motoca. Mas o cara que coloca o CD da Simone pra tocar no Natal, ele é vilão? Ele é vilão. É vilão. Mas foi proibido esse final de ano aí, hein, cara. Saiu uma lei orgânica aí que proibiu, cara. Chegamos, cara. Oh, evolução, cara. A gente falou do Roberto Carlos. Quem é o maior vilão do futebol atualmente? Ah, o Galvão. Não, é verdade. Mas jogador mesmo, o cara do mal, assim, que só tá lá pra dar porrada. Não vale o Domingos, hein, mano. O Edmundo dos dias de hoje, assim. Ah, o Maserati joga ainda. O Maserati é um carro. O Lamborghini. Não, Maserati. Você lembra daquele quarteto de Zag italiano, Maserati Corsa 146? Aí tinha o Herbie na esquerda. Não, tinha o cara dos anos 80 que era o Beto Fuscão. Tinha o Paulinho McLaren. É, Paulinho. Esse é só mais um exemplo. Que pariu. Ah, vai, esquece. Isso é a voz da pergunta. Excuse me, I don't want to drive. O que eu acho legal dos vilões são os nomes. Eu vi um aqui, cara, que eu lembrei, do Tião Gavião, cara. Do Pegue o Pombo. Do Pegue o Pombo do desenho. É verdade, cara. Pô, Tião Gavião, cara. O cara tinha uma capa assim, o cara tinha um. Era um óculos só, um monóculo. Monóculo. Ah, não, isso é coisa de vilão. Ser uma careca e usar um monóculo é coisa de vilão. Tapa o olho, né, cara? Tapa olho. Cicatriz no olho. É. Cicatriz no olho é coisa de vilão. Aí já é silicone. Por falar em cicatriz, o Scarface, ele é vilão ou ele é herói? Anti-herói. Não devia existir essa palavra. Fudeu um episódio. Né? Todo mundo é anti-herói, né? É, a Madre Teresa de Calcutá. Anti-heroína. Anti-heroína. Só não é anticristo, mas. É. Você é anti-heroína, seu Nuno? Eu não, eu não. Eu fumo heroína. Um outro que eu gostava era o Dick Vigarista. Todas as drogas eu uso, eu fumo. Não importa qual. Não importa qual. Cola, eu fumo. O Dick Vigarista é foda. Dick Vigarista. Na Corrida Maluca tinha um monte de vilão, mas o Dick Vigarista era o vilão. Vilão. Aliás, a quadrilha de morte lá. Eles eram gangsters. É. Eram gangsters. Ah, mas até os irmãos Rocha às vezes dão umas trolladas. Os irmãos Rocha. Os lenhador, cara. Os irmãos Rocha abriam um mercado. Eu fiz uma situação com o Rocha uma vez. E o Rabugento é o demônio das sombras do Dick Vigarista. Total. É, o Rocha é um dos vilões do Tropa Elite 2. Também. Não, porque uma coisa maluca, só a Penélope joga limpo ali, não é ou não? Não, aquele. Não, ela usa. Tipo assim, deixa o cara. Ah, usa de sedução. É, o cara acha que vai finalizar e nada, né? Ela já se aproveitou. E o carro dele assim tem uma forma de um avião. Como é que é? É o Barão Vermelho. Não, o Barão Vermelho. É o professor. Não sei o que lá. Como que é? Que é branco assim, o. Professor Abobrinho. Não. Pardal. Não, também não. Professor Amaury. Professor José. É. Professor Rocha. Xavier. Cara, mas aquilo era um carro misturado com um navio, né? Com um avião, assim, e se transformava em tudo. Era máquina, não sei o que lá, do professor, não sei o que. Nossa, obrigado. Isso que dá pesquisa bem. Pesquisa. Máquina, não sei o que lá, do professor, não sei o que. Daquele desenho X lá. Aquele lá. Que tinha um vilão. Tinha um mocinho também. Daí passava naquele canal lá que todo mundo assistia. Não, era naquele ou no outro? Não, no outro. Era no outro. Quando você tinha aquela idade lá, quando eu não lembro qual. Era a rede não sei o quê. Aquela que fechou. Corrida. Oh, na categoria de vilões idiotas também entra o Majin Buu, né, cara? mas o Majin Buu teve a evolução dele. Tem uma hora então, que ele foi fortão. No início, né? Não usou o Majin Buu. É que o Majin Buu, ele tem a parte boa e a parte ruim dele. Porque tanto é que no final, sai o Majin Buu bom e luta contra o Majin Buu mal. Olha aí. É verdade, o Majin Buu gordão é o bom, né? Ele é o bom, ele é o bom. Mas ele detona o mundo inteiro também. O Majin Buu gordão. Mas é de burrice, né? Ele não sabe o que tá acontecendo. Cara, ele é o mais, mundo, a voz dele. Tem um episódio, cara, que aparece o Majin Buu que chama assim: vou te comer. Porque ele transformava o pessoal em chocolate e comia. E adquiria os poderes, né? Então, o cara narrando assim: e no próximo episódio de Dragon Ball, será? Será? Vou te comer. Na TV Globinho. Eles são tudo pervertidos. Na TV Globinho, cara. E ele fala assim, ó. Vou te comer. Cara, tem uma que ele fala assim, na casa dele. Essa aqui é a minha casa. Esse aqui é meu cachorrinho. Aqui é meu troninho. Parece ele dando um barrão, assim. Cara. Ele na privada. Mas é um block, né? Um barba papa, assim, cara. Mas o Majin Buu gordo parece o Hugo Soares, né? É a voz. É verdade. É a voz, né, velho? Lógico. Academia de Artes Marcial. Sangue no zóio. Todo mundo sabe que as artes marciais deixam a gente mais melhor preparada pra brigar na rua. Então, o que você tá esperando pra vir pra cá? Aqui nós ensinamos você a matar os outros, a bater nos outros até os outros ficarem desmaiados. Nós ensinamos você a quebrar os dentes dos outros com o pé, pisar na cabeça dos outros até sair um miolo pé na orelha. Nós tem professor de briga profissional, com facão, inchada e pé de cabra. Academia, sangue no zóio! Aqui cê vira homem! Na hora de alguns vilões é quando o vilão acaba roubando a cena total do, né, do filme, do desenho e tal, que é o caso do Bastardos Inglórios. O vilão totalmente rouba a cena do... Do Bastardos Inglórios, o Hans Landa, e acho que um ano depois no Batman, Cavaleiro das Trevas também, né, cara? Também. Que o Coringa... É, quem não roubar a cena no filme do Batman com o Christian Bale, vai tomar uma puta, né? Ô, louco, você prefere aquele primeiro Batman lá? Não, Michael Keaton? Eu não prefiro nenhum dos cinco que ele tem. Ele prefere o... Ele gostava da série, cara. Ele gostava do Adam West. Vê se alguém rouba a cena do Adam West, pô. Ah, não, cara. O César Romero Mas não rouba a cena do Adam West porque ele é tão gordo. E olha só. É um imbigo, mano. Parece uma marca de soco. Cara, agora eu falo pra vocês. É uma oca. Uma bitola, né? Cara, agora o pinguim dessa série dos anos 60 do Batman é o mesmo cara que fez o Mickey no filme do primeiro Rock. Eu não sabia, cara. É o mesmo ator. Bert Meredith. O Bert Meredith. É o mesmo cara. Pode olhar nos créditos. Olha aí, vocês vão ver. Que da hora, mano. Será que é ele dentro do Predador também? Não, era o Van Damme. Segurando o Van Damme. Quase que é bom, seu carinho. Ai, que merda, velho. Teve um filme que o Van Damme foi... Predador? Foi vilão também, né? No, retroceder-se nunca, render-se jamais. O primeiro ele é vilão. Sim, retroceder-se sempre, né? Se auto-retroceder-se, passar de si mesmo. É um epilético. Nunca... Cara, se auto-render-se a si mesmo, jamais. Já. Se auto-render-se, vai entregar a si mesmo. Esse é o filme maior nome sem sentido do mundo. Se auto-render-se nunca a si mesmo, jamais. Se auto-combinar-se. É se auto-retroceder-se. Nunca a si mesmo. Nunca jamais. Outro vilão que é nesse esquema aí, cara, é o Benjamin Linus do Lost. Sim. Boa parte da série, cara, que a série tava começando a... É verdade, tava tentando lembrar quem é. Patinar, cara, o da hora de ver o Lost era o Benjamin Linus fazendo os mind games. No Watchmen. Comediante, cara. Pode estrupador, matava todo mundo lá. Mas aí é anti-herói. Fala que ele é anti-herói, pô. O cara é estrupador, é igual o cara do Big Brother. Você é professor, você não pode tirar essa palavra. Why so serious? Vilões mesmo, assim, cara. Patacôncio. The Story do Tio Patinhas. Quem, cara? Oh, Madame Mim. Patacão. É o Mancha Negra. O Mancha Negra é muito style. Você não comeu um... Passarinho, pato a côncio. Pato a côncio? É cavivo. Viviar simulado. E vai cavalo, pato a côncio. Depois você come um hecatombo, né, cara? O Patacôncio, ele quer roubar a moedinha número 1 do Tio Patinhas, cara. Nossa, cara. É esse cara aí. O cara que tá tinha, tem... Maré, traz um patacão de cerveja aqui. Agora, mas tem eu um... acho que o Tio Patinhas é o grande vilão do... Não, ó, é mó avarento, mano. Avarento é pecado. Eu, quem é vilão. Eu quero ver esses caras que ouvem o Tosco Chanchada. Lazarinho. Fat Frog que lembrou de um dos negócios aí do Cocota e Motoca. Vamos ver se ele vai lembrar do vilão da Disney, do mundo do Tio Patinhas, chamado 000. Que isso? Era um número 0, outro número 0 e depois extenso, 0. Desafio. Era um pato gordo. Vamos ver se ele vai lembrar. Isso é um desafio, né? É um desafio. Desafio aí, o Fat Frog. Ele vai falar que é um pato gordo. Você também. Tá não, mas. É documentos. Eu achei. Eu achei. Documentos. Ó, eu achei. Ó, três vias lá no camarim. É. Eu achei. Vocês duvidaram. Eu achei o meu diploma com o Padre Quevedo. E achei o meu adesivo. Bom, do Alborguete quando ele foi. Foi padrinho dele com o Padre Quevedo. Padre. Com o Padre. Com o Padre Quevedo. É o compadre que vê. Fez ela junto com o compadre de morte. Ela cheia de Deus. Pode insisto, mas só achei sobrenatural. Não existe ordinário. O filme, como é que é o nome do filme? Que? O Alto da Compadre Cis. Não, é. Tá louco, ele compadre. Vou fazer uma adivinha. O que é o que é? Essa é a adivinha. O que é o que é, hein? Sei lá. Little fight now. I like that. O Paulo tava falando, o Darth Vader rouba um pouco a cena também do Star Wars. Cara. Não, todo não mundo lembra dele. Eu acho que a trilha ajuda também, porque toda vez que ele entra, a trilha é imponente. A Estrela da Morte, né? A trilha faz parte, né? Conjunto da hora. Mas eu acho que o quem rouba a cena do Star Wars é o Han Solo. É muito mais. O T-1000, pra mim, toda vez que ele aparece, o filme melhora, cara. No Exterminador 2. T-1000 é foda pra caralho. Essa vai rolar porrada, tiro, alguma coisa. Não, é o vilão, filho da puta, né, cara? Que ele pode ser qualquer coisa, cara. Ele é uma gosma, não é? Ele pode ser quando ele é o piso. Se jogar um imã nele. Quando ele é o piso xadrez. Dá pra ele ver a calcinha das minas, né? É. Ele pode ser a calcinha da mina. Ele só tinha Sid O'Connor lá. Ela é vilã, cara. Ela rasgou a foto do Papa outra vez, cara. Outra vez? Não. Daquela vez. Quando ela ainda não tinha cabelo. Fala de vilão, por que o pessoal retrocede às vezes nos vilões, cara? Isso torna o filme pior. Não tem como. Se um filme teve um vilão bom, na sequência o vilão foi ruim, não tem como o filme ser top. E grande parte das sequências não serem boas é por causa disso, cara. O vilão morre, o vilão... Se sabe, pode, o que aconteceu? E depois volta o vilão ruim. Sabe uma franquia que aconteceu isso? Não sei se também tem a ver com o roteiro. É Exterminador, cara. Não, Exterminador, não. É perfeito. Depois do T-1000, não tinha com o que vai fazer. Não, T-1000. Vai, depois do T-1000, mano. Vai mexer a gente. A gente vai ver no próximo filme do Batman também como é que vai ser, né? Como é que vai ser depois do Coringa? O T-1000 vai estar no Batman. Vai saber se o Coringa não era o T-1000. E o que estragou a série Superman foi isso, né, cara? Que no primeiro e no segundo o vilão era foda pra caralho e depois. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. E aqueles vilões que o pessoal sempre fala, Fred versus Jason, os maiores vilões. Ah, embate de vilões. É, embate de vilões. E deixaram o Michael Myers de fora, e deixaram o Leatherface. É, o Norman Bates. Os caras são humanos. O Norman Bates. Ah, o Lenhador, né, cara? Que é o Zé também. O Lenhador do filme, pô. Interpretado nada mais, nada menos que o Zé Ferreira. Mas é legal. É bom, né? Mas é o vilão tentando a redenção, assim. Ele nem chegou aí, então. É, Não, ele só tá escapando de uma pena maior. Ele, ele não quer mais ser vilão, ele é um vilão arrependido. Né? Não, então, mas na cadeia lá, no Oz, lá na série. Na Oz. Cadeia não tem vilão. Todo mundo é coitado. Os arianos lá são os vilões? Não, porque tem os latinos que são foda, tem os negão lá que são foda. Os caras que são de câncer, então. Capricórnio. É um cavaleiro do zodíaco, né? Não é nada, cadê o bagulho? Os latinos. É, são todos latinos. Festa! Hoje é festa aqui na nossa cela. Hoje aparece. Com certeza vai rolar. É só o que vai rolar. Cara, vocês viram o latino sendo expulso do show do David Guetta, cara? Diz que ele chorou. Ele chorou, cara. David Guetta seria um vilão? Não, mas o ingresso valeria a pena. Não, não, chorando. Mano, eu tava gravando latino, o DVD do cara, os caras tesouram, ó, vamos aí. Vai. Acelera. E aí, favela, sai. O cara comeu aquele aqui, eu não, eu tenho dó dele. Então, eu sou um ele retardado. É milionário e você não. Cara. Ah, mas dinheiro não traz felicidade. Mas eu, que... Foi idiota, né, cara? Essa é uma frase de quem não tem dinheiro. Exato. Não, mas ele comeu aquele aqui, cara. Eu não comi, cara. Isso que importa. Isso torna ele, se pegou a minha, devia ter inveja dele. Quando ela era, mas não teve, porque ele é muito patético também. Ela era bosta, né? Agora ela é milf. Cougar. Agora é senior. Granny. Nossa. Que bom, caralho. Mentor. Jogando massa. If you're good at something, never do it for free. Vilô. Vilô, legal. E como é o poder menstruar lava? Ela menstruar lava na sua comida. Por que mulheres... Na sua comida. Por que mulheres não são boas vilãs? E aquele papel lá que a... Verdade, olha. O pé desenterrou uma tem aquela personagem também lá daquele filme. A mão que balança o berço lá. A mão que balança o berço. O Babysitter lá também. Tem a versão pornô. Tem a versão pornô, a mão que balança o pau. Verdade. Tem, verdade, cara. Tinha a versão francesa. É que seria? Fala aí, versão francesa da mão que balança o pau. Tem a versão de Marília também, a mão que balança o pau. As mãos que balançam o pau. Vou falar a versão de Fugível agora. Mamão que balança o berço. Tô ruim hoje, né? Que mamão que balança o berço. Fala, José. Como é que seria aqui? A mão que balança o pau aí. Ixi, caralho. La rede que shake, Lê. Le pistolet. Caralho. Le pingolão, né? La rende que le balangue pa. La rende. La balangue rola. Le rola, né? Mais, né? Ah, la main que... Eu não posso ter mais ideia como é que é rola, não cu. É. Eu pensei. Inventa qualquer coisa. La main que chacoalha. Le barra. Chacoalha. E um vilão que se preze sempre tem aquelas frases, né, cara? Tipo, raios duplos. Macacos me mordam. Como assim? Tipo, meu nome é Vinícius Luthor, alguma coisa assim? É, pode ser também. Vocês estão seguros? Não. Opa. Bora. Começa... Hã? Acho que melhor eu não fazer isso. Eu tenho medo. Eu tô muito gay, né, cara? É sempre muito gay fazer essas coisas. Que merda. Calma, o Paulo se retrocedendo. São Brás. O Paulo reto para alimentou. Faz um banco se retrocedendo. Sim, sim.